Não tinha medo, tal do João das coxinhas, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo do Orkut, só pra sentir no seu sangue o ódio que o Xande deu. Quando criança só pensava em ser político, ainda mais quando com tiro de estilingue o pai morreu. Era o terror das comuns onde passava e na internet até o moderador com ele aprendeu. Ia pros fóruns só pra roubar o você que os underrates preparavam pra galera animar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria conhecer o anonimato e as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, de escolha própria escolheu a solidão. Comia todas as coxinhas da cidade, de tanto encher a barriga logo obeso se tornou. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, a discriminação por causa do seu peso, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, sair pela internet navegando com fervor. E lá chegando foi tomar um cafezinho e encontrou um Kamen Rider com quem foi falar. E o Kamen Rider só estava de passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Disse a ele, vou para o 55, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando tirar foto do meu pinto, eu fico aqui, você vai do meu lugar. E João aceitou sua proposta e no chão ele entrou e logo achou legal. Ele ficou bestificado com as threads, visitou todas as bots pela barra lateral. Deus, comunidade linda, no ano novo começa a postar. Pegar madeira, aprendi de trap love, ganhar bons internets na surdina. Na sexta lune ele ia pro TR, gasta todos os seus internets de rapaz trabalhador. E conhecia muita gente interessante, até um neto bastardo do seu bisavô. Um judeu que vivia em Campinas e muitas coisas trazia de lá. Seu nome era Kai, ele dizia que um meme ele ia começar. E das coxinhas até a morte postava, mas os putos não davam pra ele se alimentar. E lia na primeira página os recados que sempre diziam que o Kion ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu com o Kai ele ia se virar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado, o CP foi começar. Logo logo os pedofegos da cidade que souberam da novidade, tem lolismo azaê. E João das coxinhas ficou rico e acabou com todos os pedofegos ali. Fez amigos, frequentava o GPK, ia pro Sandom pra se libertar. Mas de repente, sob uma má influência dos cancrinhos da cidade, começou a dogolar. No primeiro dogol ele dançou e um ban ele tomou pela primeira vez. Violência e estupro no seu corpo, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora o das coxas era canto, odiado, comentado pelo Jean em geral. Não tinha nenhum medo de polícia, capitão, traficante, playboy ou general. Foi quando conheceu uma menina e de todos seus pecados ele se arrependeu. Emiro era uma menina gorda e o coração dele pra ela o das coxas prometeu. Ele dizia que queria se casar e ou de pega ele voltou a ser. Emiro, pra sempre vou te amar, em Bitcoin com você quero fazer. O tempo passa e um dia vem a porta de DJ Rafael Mendes com dinheiro na mão. E ele faz uma proposta indecorosa e diz que espera uma resposta do João. Não roubo, anseio, sinto estupro e mando pro bobo agente se eu não faço não. E não protejo o blogueiro do Orkut e atrás do notebook com o cu na mão. E é melhor se eu sair da minha casa, nunca brinque com o peixe de ascendente escorpião. Mas antes de sair com ódio no olhar, Rafael disse: você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida, meu irmão. Você perdeu sua vida, meu irmão. Essas palavras vão entrar no coração e eu vou sofrer as consequências como um cão. E não é que o das coxinhas estava certo, seu futuro é incerto e ele não vai mais postar. Se embebedou e no meio da bebedeira descobriu que tinha outro pegotinho no seu lugar. Falou com o cara que queria um parceiro e também tinha dinheiro e queria se armar. E o cara trazia conteúdo do Paixão das Coxinhas, seduzia e postava. Mas acontece que um tal de Adonina Metal me beija de renome, apareceu por lá. Ficou sabendo dos planos de das coxinhas, decidiu que com o João ele ia acabar. Mas o 14 favelito 5-5 e o das coxinhas já sabia atirar. E decidiu usar arma só depois que a Dona Irã começa a se abrigar. A Dona Irã, metaleiro sem vergonha, organizou a roconha e fez todo mundo dançar. Trollava manifestos inocentes, se dizia que era ninja, mas não sabia lutar. E o das coxinhas já muito não postava, e a saudade começou a apertar. Eu vou pro bar, devolver a Emiru, já tá em tempo de tetas ela mostrar. Chegando então em casa ele chorou, e banido ele foi pela segunda vez. Com a Emiru a Dona Irã se casou, em Twitch Camp com ela ele fez. E o das coxinhas era só ódio por dentro, então a Dona Irã pra um duelo ele chamou. Amanhã, 2 horas no bar, bem embaixo da thread da cor, e é pra lá que eu vou. E você pode escolher as suas armas, que eu acabo mesmo com você, seu corpo traidor. E mato também a Emiru, aquela tension lore falsa que jurei o meu amor. E o das coxinhas não sabia o que fazer, quando ele viu os mods na ocasião, dando notícia do duelo no bar B, dizendo a hora, o local e a razão. No sábado, então, às 2 horas, todo o povo sem demora foi só lá pra assistir. Um homem que com jutsu nas costas acertou das coxinhas, começou a sorrir. Sentindo sangue na garganta, Ju olhou pras bandeirinhas e pro povo aplaudir. E olhou pro aranha, sacolinha e as traps e a Yui que filmavam tudo ali. E se lembrou de quando era uma criança e de tudo que viver até ali. E decidiu entrar de vez naquela dança. Sou 5-5, filho 6, estou aqui. E nisso o sol cegou seus olhos, e então a Emiru ele reconheceu. Ela trazia o favelito 5-5, arma que o primo Kali deu. A Dona Irã, eu sou a non, coisa que você não é, eu não atiro pelas costas não. Olha pra cá, filha da puta, sem vergonha, dá uma olhada no meu sangue, vem sentir o teu perdão. Das coxinhas com a favelito 5-5, deu 5 tiros no bandido traidor. A Emiru se arrependeu depois, e mostrou as tetas pro João ser protetor. E o povo declarava que João das coxinhas era santo porque sabia morrer. E a compraria de usar sua board, não acreditou na história que viram no bar B. E João não conseguiu o que queria quando veio para o chão com o diabo T. Ele queria ela falar pro molde ausente pra ajudar toda essa gente que só faz.